Pra que fazer isso com a gente, né? Minha preocupação, vou te contar qual que é. Qual a necessidade de sair uma hora dessa? Logo você que não bebe caseiro e nem gosta de festa. O certo era você me bloquear. Cê fez de sacanagem só pra eu te ver cestar. Ambiente lotado de bocas solteiras bebidas. Cê tá ferrando com a minha volta por cima. É que o da puxa a balada, a balada puxa o posto e depois de lá. Tô preocupado de tu vai sentar. Tô preocupado de tu vai sentar. É que o copo puxa a boca, a boca puxa o beijo e depois de lá. Tô preocupado onde tu vai sentar. Tô preocupado onde tu vai sentar. Esse beijo. Qual a necessidade de sair uma hora dessa? Léo Santana e Minhoto. Ai, ai, ai. Alô, meu Recife. Qual a necessidade de sair uma hora dessa? Logo você que não bebe caseiro e nem gosta de festa. O certo era você me bloquear. Cê fez de sacanagem só pra eu te necessitar. Ambiente lotado de poucas solteiras bebidas. Cê tá ferrando com minha volta por cima. Bora junto! É que o bar puxa a balada puxa o posto e depois de lá. Tô preocupado onde tu vai sentar. Tô preocupado onde tu vai sentar. É que o copo puxa a boca puxa o beijo e depois de lá. Tô preocupado onde tu vai sentar. Tô preocupado onde tu vai sentar. É que o papo puxa a balada puxa o posto e depois de lá. Senta, senta, senta, senta. É que o copo puxa a boca puxa o beijo e depois de lá. Tô preocupado onde tu vai sentar. Tô preocupado onde tu